Sucessos. Os maiores nomes do universo gospel.

Minha vontade já achei. Minha vontade já deixei. O teu rei já ganhei. Minha vontade já deixei. O teu rei já ganhei. Os seus sonhos são maiores do que os meus. Os seus caminhos vêm. Só as melhores. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de I'm not afraid to die. uma exclusividade na sua rádio. Para mim é te adorar, te dar louvor quando em mim nada há que dizer ou que fazer. Se na angústia eu for fiel a ti, Jesus, confiar no teu poder de me livrar, me libertar. A força de viver. A alva já vem, minha luz é o Senhor. Nele eu tenho tudo, nele eu sou completo, ele é o meu tesouro. Aqui com Ludmila Feber, Jardim Secreto. Teve também Aline Barros, ao vivo, Digno é o Senhor. E agora vamos para a mensagem bíblica, mas fica aqui o nosso convite mais uma vez para você curtir a nossa página no Facebook e manter contato com a galera do Gospel Hits. Pesquise lá por Rede Gospel Hits. E o nosso site é www.redegospelhits.com.br. Quem quiser mandar um e-mail aqui para mim,